e a tentar tirar a estrutura das máquinas que foram desenvolvidas por nós, os esqueletos que lá estão dentro, e recuperar e partir do zero. Mas é, a nossa vontade é continuar e manter o nome, manter este know-how, enfim. Havemos quanto de conseguir. Tempo é que vocês acham os que quadros, precisam? Não é? E os funcionários? Sim. No mínimo um ano e meio, dois. Para É muito tempo porque as máquinas é tudo a nível europeu, pois, e tem que ser fácil. E já não há os estoques que havia antigamente. Já contactámos fabricantes de máquinas, o prazo de entrega ronda os 5 meses para entregar máquinas, e assim, para nós voltarmos ao mercado temos que voltar de uma forma completa, porque se não voltarmos de uma forma completa morremos à nascença. Nós éramos líderes de mercado na cirurgia em Portugal, éramos líderes de mercado num determinado produto da passamanaria, que era as fitas de cortinas. E perdemos agora esta ligação aos clientes, e esperamos que seja por pouco tempo, mas nunca menos de um ano. Esperamos que sim. Olha, e estas medidas que já foram anunciadas pelo Governo? As medidas foram anunciadas pelo Governo, ainda não as sabemos. Sabemos, de grosso modo, os 100 milhões, que não chega para nada. Pois, eu estava a ouvir, estava a dizer que tem 15 milhões só, claro, aqui uma fábrica. Claro. Temos outra aqui ao lado a 20 milhões também. Pronto, mas os 100 milhões não chega a nada. Estamos a aguardar que realmente saia a legislação para podermos tomar um rumo. Se realmente houver um forte apoio, nós somos os primeiros a avançar.